oui, c'était au Toque Danse Olha Ovira. Donc Toque Danse qui sera le samedi 11 février avec Radio Arc-en-Ciel à la salle des fêtes de Montition à partir de 21h. Donc retenez bien cette date déjà et venez nombreux. Et on poursuit avec Jorge Freire, Allô Portugal. Passar férias em Portugal. Vou ir ao norte, vou ir ao sul. Trazer sonho à vida real. Banhar nas águas do mar azul. Vou ir à festa na minha aldeia. A velha banda que vai tocar. Fazer serão depois da ceia. Velhas histórias vão me contar. Será que a qual não existe mais? Tantas saudades tenho de ti. Eu já não posso esperar jamais. J'avais une maison blanche à

E o que eu mais gosto é da minha trotinete, para andar com o Alicete sempre montado nela. Comprei uma trotinete para andar com o Alicete, eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com o Alicete, a coisa que mais adoro é andar montado nela. Trot, trotinete, trot, trotinete, trot, trotinete. Já andei até, andei de skate e bicicleta, nunca fiz com o Alicete, ter o carro sempre parado. Caí na moda, comprei uma bem giraça, para andar na rua, na praça, ela vai para todo lado. Comprei uma trotinete para andar com o Alicete. Comprei uma trotinete para andar com o Alicete, a coisa que mais adoro é andar montado nela. Comprei uma trotinete para andar com o Alicete, eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com o Alicete, a coisa que mais adoro é andar montado nela. Trot, trotinete, trot, trotinete, trot, trotinete. Trot, trotinete. Uma francesa, logo à primeira ficou maluca por mim.

Oui, c'était João Claro antes de te encontrar. E on continue avec Marcus, ta bande de maïs. Olha como ela dança, olha como ela mexe. Ai, ai, ai, essa mulher me enlouquece. Chega, chega, chegando, ai que tentação. Tum, tum, tum, acelerou meu coração. Ai, ai, ai, é tão lindo e sensual. Ai, ai, ai, eu nunca vi nada igual. Ai, ai, ai, vem comigo, vem dançar. Ai, ai, ai, essa mulher me enlouquece. Chega, chega, chegando, ai que tentação. Tum, tum, tum, acelerou meu coração. Terrible grand-père. Chez

vou concordar. Vamos terminar por aqui. Eh oui, o toque e dança pelo toque da concertina. Donc n'oubliez pas, le 11 février, à la salle de Montition de Saint-Jean-de-Blanc, nous avons le plaisir et pour la première fois de recevoir justement ce groupe Toc et Danse qui sera là avec, voilà, ils seront je crois trois sur scène. Donc n'oubliez pas, le 11 février à la salle de Montition à partir de 21h. Et cette fête sera aussi animée par le groupe 25 avril et nous aurons aussi une invitée qui viendra chanter du Linda de Souza qui s'appelle Carme Leal. Donc n'oubliez pas, réservez votre date déjà pour le 11 février à la salle de Montition à partir de 21h. L'entrée est que de 10 euros et 8 euros pour les adhérents. Donc vous pouvez vous restaurer sur place et bien sûr il y aura aussi une buvette sur place. Donc on compte sur vous le 11 février à partir de 21h à la salle de Montition de Saint-Jean-de-Blanc. Et on poursuit avec Elena Correa, Casada Também Namora. Se for casada é feliz a vida inteira, fazem muitas brincadeiras e por isso é que eu vos digo, não esperem muito para marcar o casamento, vocês vão ver que depois vai valer a pena. A vida a dois tem muito mais intimidade, acreditem que é verdade. Se for casada é feliz para toda a vida, acreditem raparigas no que estou a falar. Não esperem muito para marcar o casamento, vocês vão ver que depois vai valer a pena. A vida a dois tem muito mais intimidade, acreditem que é verdade o que diz a vossa Helena. Casada também namora, também temos brincadeira. Sem passear, agora tem a moda. Onde ela quer andar é no tuk-tuk. Onde ela quer sentar, diz a ela que à frente é grande a sensação. Agora estar sozinha, foge à confusão. Atrás tem outro encanto, é outra diversão. Ela senta e levanta, ai que satisfação. Tuk-tuk para a frente, tuk-tuk para trás, sozinha ou com gente, tuk-tuk a satisfaz. Esta hora é que está a dar tuk-tuk, todo dia, toda noite, sem parar.